Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast e o episódio de hoje é muito especial, é o episódio de 32 bits, e vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuz aí, Troy a Bad in the Morning. What the fuck? Que isso, velho? Boa noite, galera, aqui é o Snake e eu parei de soprar a fita do meu Super Nintendo para limpar o CD com minha camiseta. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui é o Lucas Bronze e eu vou digievoluir para o Epic Sex Man. Dançando. Festa duro. Festa duro. Eu ainda prefiro o cara troll. Lololol, 10 horas. Joga com os links dos vídeos mais importantes do mundo aí embaixo. Jesus. Meu Deus. O que que isso tem a ver com 32 bits lá no perfil? Hoje estamos reunidos aqui para falar, na verdade, não é exatamente para falar da era 32-bits, como a gente faz nos outros podcasts do Game Track. Vai ser um podcast especial, como o Snake disse, aquele que a gente nunca pensou que ia chegar, né, Snake? O tão esperado 32, né, cara? Sim. A gente nunca esperou, tão esperado que nunca esperou, né? Legal. Que merda. Não, porque a gente não contava com isso, cara. Não contava com essas coisas. Ah, não, errei. É. E o site cresceu de um jeito, cara, que conseguimos. É isso que tem a dizer. Então, o podcast de hoje ele vai seguir os formatos de bits, né? Como assim formatos de bits? Lembra o cast de 8 bits que o pessoal foi fazendo pedido? Lembra o cast de 16 bits que o pessoal também foi fazendo pedido? Então vai ser no mesmo formato. Eu acho que o de 8 bits não, mas o 16 é bem assim. Que a gente vai falar um pouquinho aqui e muita gente convidada aí de vários locais bonitos aí da internet vai estar pedindo música aí com a gente, falando suas experiências nessa era. E a gente vai falar um pouco de todos os consoles que são definidos por era 32-bits. E isso tudo lindosamente, espontaneamente, igual o violão de 8-bits faz. Depois a leitura de 8-bits e a gente já volta. Leitura de e-mails e a gente já volta. Juninho vai te meter um processo. Um beijo, Juninho. Meu Deus. Começa um novo jogo! Opa, errei, lugar errado, peraí. Estamos na leitura de e-mails, eu e o Javan. Pega suas canetas, suas agendinhas, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados aqui no Game Track. Olha só que beleza. Pra quem tava com saudade do gurizão aqui, ele veio participar aqui com a gente na leitura de e-mails, né? Eu sumi daqui e veio conversar um pouco com vocês, porque tá louco, a gente tem que aparecer de vez em quando. É verdade. Então, pessoal, a gente tá lendo os e-mails relativos ao cast número 31 de Sonic. Sonicão. Mas antes, alguns recadinhos, né? Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o pessoal que participou desse podcast, o pessoal do Super Controle. Super Controle, um beijo. O pessoal do Sub Controllers. Sub Controllers, um beijinho. O Juninho, do Violão de 8 Bits, aquele lindo. Ah, aquele cara é lindo demais. O Diego, do Fênix Down. Aquele lá também é lindo demais. O Túlio e a Carol lá do Tudo no Pote. Outros dois lindos, o casal mais lindo da Potosfera, beleza? Ó, então pra vocês conhecerem o trabalho incrível dessa galera, a gente vai deixar linkado abaixo os links, olha só, linkado abaixo os links, dos blogs desse pessoal, confira o trabalho deles em... Então, vai ter o link vermelhinho, o azulzinho, o verde tradicional. Nossa, piada fraca, hein? Né? Então vai ter o link do blog dessa galera aí pra vocês acompanharem. O trabalho deles muito show de bola, então confira, né? Qual seria o nosso Twitter pra galera seguir? @meialuax. Né? E também a gente gostaria de perguntar pra vocês, como a gente. Eu participei lá do e-mail do Papo de Noob, perguntar pra vocês: qual que é o problema de vocês mandarem um e-mail pra nós, cara? É muito simples. Mandem para gametrack@meialuax.com, né? É bem simples. gametrack@meialuax.com. Isso. E só colocar lá um comentarinho bonito, se vocês quiserem contar suas histórias, por exemplo, nesse podcast de 32 bits, quanto às suas histórias relativas a essa era, né? E também a gente quer deixar dois recadinhos a mais aqui antes de ler os comentários do último podcast. O primeiro é da promoção do Left 4 Dead 2, né? Promoção do Left 4 Dead 2. Pra PC, Left 4 Dead 1 e 2. É muito simples participar, tem um link explicando como que você deve proceder pra participar dessa promoção barra sorteio, né? Uhum. É bem simples, só tem um Twitter e clicar lá no botão do Twitch Promo e tá participando, não tem segredo, é bem simples. Sorteio dia 13 de agosto, então participe, é promoção, cara. Ó, faz nada, você vai clicar no botão e pronto. Você não vai falar, tem que responder pergunta tal, tem que fazer... Não, é, clica no botão. Nossa, e participa. Clica no botão e... Lindo. E tem uma promoção também lá da coluna do Snake, a Snake Theater. Theater. Pra quem gosta de jogos originais do PlayStation 2, eu sei que é um antigo, mas é aquele cara que gosta de colecionar jogos do PlayStation 2, tá aí uma chance pra ganhar Mercenaries 2. Mercenaries 2. Isso, tá bem simples de participar, é só comentar lá no post dele, vou deixar o link aqui da coluna que ele faz, né? E é bem simples. Vamos então para o nosso primeiro comentário, seu Javan, seu lindo. Primeiro comentário do Rox. Beleza, galera, do meu Lost, sempre fui fã do Sony, mas como vocês disseram, ele foi ruindo com o tempo. Cuba cega por querer imitar o Mario. Pra mim, Sonic é um personagem épico, mas não foi aproveitado como devido. Meu primeiro contato foi com um amigo. Joguei o Sonic 2, meu favorito. Fechei ele de novo porque baixei no PSN. Lembro de ir no banho, fazer um moicano e fingir que era Sonic. Agora a criança faz um moicano pra imitar o Neymar. Que bom, triste, né, cara? Medito. Um dia a Sonic irá renascer e desbancar a Nintendo. Ou não. Mas enfim, valeu pelo cast. Obrigado, cara, pelo comentário, muito bom. Eu sempre sonhei ver o Sonic humilhando o Mario, mas isso não vai acontecer, isso é uma pena. Mas enfim. Então vamos lá pro nosso próximo comentário aqui, que é o do Caio Cabelo. Ele diz que gostou muito do programa, achou o seguinte: bacana o programa, sou fã do Azulão, valeu pelo abraço que a gente mandou pra ele no podcast. E ele complementou aqui: qual é da galera que não comenta? Esse cast merece bem mais comentários que isso. E a última música eu não conhecia, achei foda pra caralho. Baixei ela e escutei várias vezes. Alguém sabe o significado de espagone? Se for espaguete para a fase da Itália, é de muito mau gosto. Eu não sei se espagone é pra isso. Não, acho que não é nada. Você segundo... que pediu a música de espagone, né? Eu que pedi a música de espagone, do Sonic Unleashed. Enfim, vamos lá pro nosso próximo comentário aí, Fei Daiki. Olá, galera. Ouvi cast e me senti tão perdido quanto o cancego, que caiu na mudança do meio de um tiroteio, pois nunca joguei nada do ouriço. Na verdade, meu único contato com ele foi naqueles Jogos Olímpicos com o Mario, meio sem porquê, mas é legalzinho. Ficou boa a edição, espero que a qualidade continue melhorando e continue parecendo uma conversa de amigos, ou inimigos, ou de casais homossexuais. Apesar de poder falar nada, né? É, ele madruga, né? Só assim. Delicinha. E não acho que tenha uma envergadura moral pra continuar meu comentário, pois tudo ajuda, ou dá dicas para um músico. Beijinho da Zabza e Snake. Aí abraço a todos. A Zabza, você é um mago da edição. Eu gaguejo demais. Não, você é um mago da edição. Não porque você gagueja demais, porque, sei lá, aquele cast ficou meio quebrado pra mim, sabe? Eu não saberia editar ele com tanto amor, como se diz. É isso, Zabza tem uma magia, ele é igual a cozinha, sabe? Se as pessoas cozinham com amor, os Abus cozinham com... Edita com amor. Com amor. Mas é bem isso mesmo. Até prometo. Parece. Vamos prometo. É o segundo que fala que o mago da edição, tá louco? Eu vou me achar daqui uns dias, hein? Pode se achar, velho. Vamos lá pro próximo comentário aqui. E último comentário do Madruga Jackson. Vamos lá. Fala, pessoal. Sonic nunca me chamou a atenção. Sempre preferi outros jogos. Mega Man for the Win. Só uma coisa sobre Michael Jackson em Sonic 3. Se eu não me engano, a lenda diz que ele iria participar da trilha sonora, mas teve um escândalo de pedofilia, nada mais se falou sobre a participação dele, né? E outra curiosidade aqui é que eu sabia que o Sonic era azul e rápido porque o Yuji Naka era apaixonado por velocidade e tinha, ou tem, ainda não sei, um Porsche azul. Esse eu fiquei sabendo, acho que era de verdade isso mesmo. Nossa, hein? Ele colocou dois links aí que eu vou deixar no post do episódio, que tem curiosidades a respeito do nosso ouriço amigo azul da SEGA. Valeu, pessoal, Isabos e Snake. Não fique com ciúmes. Um beijo na teta de vocês. Ô louco, ô louco. Principalmente na sua. Ah, obrigado. Então, pessoal, finalizamos nossa leitura de comentários aqui. Não esqueça de mandar e-mails para nós. Vou repetir o e-mail aqui duas vezes, só para vocês enfatizarem que nosso e-mail é simples: gametrack@meluxx.com e também gametrack@meluxx.com. E se vocês esquecerem e mudarem de ideia, pode mandar também para outro e-mail, que é o gametrack@meluxx.com. Se o cara não prestar atenção, ele vai ficar meio assustado. Tudo bem. Eu falo, ué, travou essa gravação, né? Enfim, vamos lá pro nosso cast de 32 bits. Muito show de bola. Beijo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. pra gente começar dizendo um pouquinho da era 32-bits, a gente tem que interpretar gerações dos jogos, dos videogames, na verdade. Porque os videogames, até hoje, ele sofreu conforme as suas gerações foram chegando. É, teve a geração lá dos primeiros consoles, Atari, etc. Na verdade, eu não sei se caracteriza mesmo como primeira geração, né? Mas em falar de geração de videogame é um pouco complicado, porque às vezes a gente sabe definir, às vezes não. Se for levar em consideração, o primeiro videogame que foi era um computador que era um sistema de radar. Sim, sim. Que o cara foi lá e fez uma parada que era pra simular um míssil, né? E o cara calculava a coordenada e ficava acertando os pontos. Nossa, eu achei que era o Pong. Era o ping-pong. Não, não, mas antes disso foi esse cara que fez essa parada de coordenadas. O cara tava jogando com mísseis? Não, não. Galera, velho. Simulação. Volta. Não. Simulação, parece não são. Era uma simulação de mísseis, assim, e fez tanto sucesso. Caralho, fez tanto sucesso. A galera chama, vamos agora ficar simulando mísseis. Os caras ficam batendo os botões vermelhos, mísseis saindo, explodindo o mundo. Isso foi o primeiro jogo. Não. Cara. É que assim, é difícil dizer, porque esse cara, ele fez o primeiro jogo, assim, interativo, porque era um simulador que depois contava uma certa pontuação, né? Uma coisa bem simples, calcular a trajetória, calcular a força, a velocidade que saía o míssil, simulado naquela tela, né? Que era bem questão de polígonos gigantes, assim. Não era nem uma tela, era um osciloscópio. Era aquela tela lá, um gerador de imagem. Isso. O nome daquilo. Gerador de sinal, né? Com aquela tela de fósforo verde, né? Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Não, no meu laboratório de física ela tem alguns osciloscópios assim. Por via da dúvida, a gente coloca o link de um osciloscópio do YouTube funcionando. Pronto. Ou a gente coloca o próprio videogame. Não vai ter, não tem vídeo disso. Você quer uma gameplay em HD, né? Tem emulador? Não. Tem, Atari, se chama Asteroids. Não, totalmente diferente a ideia, não é a mesma ideia. Cara, é assim, não vamos entrar nesse ponto, senão a gente vai discutir muito mais. Como o foco aqui é 32-bits, a gente tem que falar que a era 32-bits, ela está inclusa na quinta geração dos videogames, né? Dos consoles. Porque essa quinta geração, ela começou no ano de 1993, na qual surgiu o primeiro console, só que não era de 32-bits, era o de 64-bits, que era o Atari Jaguar. Só que esse Atari Jaguar, ele não chegou nem a ser lançado aqui no Brasil. E ele foi um grande fiasco. Eu não sei dizer se ele foi o primeiro a usar CD-ROM. Acredito que sim, porque ele foi o primeiro a ser lançado nessa quinta geração, né? Que o único que só tinha cartucho ali mesmo era poucos. Era o Amiga. Não, mas o Jaguar, não, o Amiga, ele aceitava. O Jaguar, ele suportava cartucho também, CD. Né? Mas assim, ele tinha um teclado muito estranho. Era um controle meio Jaguar. Ai, que piada. Caralho. Zaba Style. É Madruga Style, né? Eu não tô mais o cara das piadas. Tá certo. Eu perdi meu título faz muito tempo. O Madruga já evoluiu você. Tá certo. Ele sofreu um problema, assim, quanto a sua receptividade, né? O pessoal não recebeu ele tão bem. Aceitação é a palavra correta. Porque, assim, depois de um tempo, o que aconteceu? Ele morreu. E foi dali também, igual a Sega fez, assim, tipo, depois do Dreamcast, não produziu mais nada de console. Só virou publisher de jogo até hoje, né? Mas desistiu de fazer console. Então foi o último respiro em console da Atari. Aí compreende também essa geração. No ano de 93, chegou um outro console que também não foi lançado aqui no Brasil, que foi o Amiga CD32. Que antes de ser um console como a imagem nos mostra, ele era um computador. Tinha a função de colocar disquetes com jogos, né? Nossa, que horrível. Disquete, HD, sim, tudo, né? Era aquela... Cara, ia até fita cassete naquele negócio, cara. Vai entender. Sim. E ele também não foi lançado no Brasil. Ele é um dos consoles mais difíceis de ser encontrado realmente no eBay da vida, né? Porque ele é considerado um dos mais raros. A empresa Amiga, né? Que é a Commodore Entertainment lá do Canadá. Ela parou depois disso e depois vai retornar agora com alguns computadores voltados pra jogos. O Amiga, se você for comparar, é que nem caviar. Nunca viu, nunca comeu, mas só ouve falar. É. Né? Tipo, eu sempre falei, não, o Amiga. Aham, tá. Nem conheci esse controle dela, né, da Amiga, do Amiga, sei lá qual que é o... É que a gente, Amiga, a gente pensa mulher, né, amiga. É tipo, é o controle do Nintendo ao contrário. É. Se for ver. Ou ele parece um telefone quadrado. Sai do gancho, né? Pode crer. o telefone, exatamente. E os botões dele são da cor do Xbox, né? Dos botões do Xbox. Ó, o Xbox plagiou ali, olha só. Enfim, e no mesmo ano foi lançado um que chegou aqui no Brasil, que eu acho que eu joguei, não me recordo mesmo, em locadores da vida, mas que é o 3DO. Ele chegou aqui no Brasil em 94, né? Bem no comecinho do ano. E o jogo mais vendido nele, né, é o Return Fighter. Eu não cheguei a jogar, mas o pessoal fala que ele tem o Jax, né? Jax do Mortal Kombat? Não, o Jax é aquela lagartixa lá, sei lá. Ah, sei. Nossa, hein? Que jogo horrível. Ah, o mascote da 3DO. É o que teve ali. E depois o que virou mascote virou era o Army Man. Army Man? Da onde? Ah, vai dizer que eu nunca jogou Army Man, velho. Como assim? Como que é esse Army Man? Eu não lembro. Não faço nem ideia do que é Army Man. Caraca! Não, pera. Ó, no PlayStation eu joguei um joguinho que era os bonequinhos verdes contra os bonequinhos verdes escuros. É esse que tem no PlayStation? Isso! Army Man! Cara, esse. Ah. É muito foda. Foi desenvolvido pela 3DO. Depois, tipo, a 3DO que se dane console e vão fazer só Army Man, cara. Fizeram tanto Army Man, tanto quanto o Super Mario participou de esporte. Nossa, eu joguei pra caramba isso, cara. Caramba, não fazia nem ideia que chamava Army Man esse jogo. Eu lembro que era alguma coisa com arma, mas era óbvio, né? Que os caras carregavam arma, mas enfim. Mas em 94, no Japão, surgiu ele. Ele. Oh, sim. Deus. Não? Não foi ele que vocês estão imaginando. Surgiu ele, que tentou ser alguém, mas não foi tão bem assim, que foi o Sega Saturn. O Homo Neanderthalis, digamos assim. Ele evoluiu, mas não foi tudo, cara. Ele parou ele ali. Ele evoluiu, mas daí... ele ficou obsoleto logo depois. É. Exatamente. Vocês chegaram a jogar o Sega Saturn, né? Sim, sim. Só por arcade. Só por arcade. Não, mas aí era port. Algumas coisas tornavam-se port, né? Tinha port de arcade. Meu primo tinha... Até falei pra pesada aqui antes da gravação, falei assim que eu não tinha tanto contato com o PlayStation, mas eu tive muito mais contato com o Sega Saturn, que é uma coisa muito rara de isso acontecer, né? É. Porque meu primo comprou, acho que ele trocou pra uma Jog, sei lá, aquelas coisas gambiarra de troca, tá ligado? E pegou... Um videogame pra uma Jog, cara, não, era tá louco. Coisa. Acho que era por bicicleta motor, não lembro exatamente. Nossa. Não, meu primo tinha uma bicicleta motor, que o motor não era por correia, era o pistão em cima do pneu, assim. Ei, só deixa eu contar um fato interessante do 3DO, que o 3DO, tipo, querendo não ter sido tão aceito também, que pra você jogar de duas pessoas, o raciocínio lógico, você pegar um controle, espetar num console, o outro controle, você espetar na outra portinha do console, aquele ali não, você tinha que espetar o outro controle no controle do seu amigo. Entendeu? Tipo, você tinha que conectar o, você tinha que conectar o player 2 no player 1. Nossa, isso não faz o menor sentido, cara. O cara é que o Play 2 podia ficar do lado, né? Então tinha que ficar lá longe. Ou posso fazer uma piada com esse console, com o 3D, ó? Ele falou assim, olha, a gente faz jogo em 3D, ó. Ó, ó, ó, ó. Era japonês, né? 3D, ó. Em 3D, ó. 3D, ó. Não. Vou fazer o Lucas me matar. Não, chinês tem que jogar 3DO. Ai, cala a boca! 3DO é coração. Você joga e ali na tela tem 3DO. Né? Chinês tem coração. Essa porra desse chinês encarnou nos álbuns por semana, meu Deus do céu. Esse porra vai ficar falando chinês o resto da vida agora. E é só pra me atazanar, desgraçado. Mas assim, qual foi o jogo que você teve contato no arcade que é de Sega Saturn, o Snake? Um que eu joguei assim, que eu achei bem interessante, cara, foi o Virtual Fighting. Eu acho que a maioria que teve contato realmente com 3D, com 3D não. Jogos de lutas em 3D, eu acho que no começo, o jogo de luta em 3D, ele foi um marco, assim, pro começo, né? Foi, realmente. E o outro foi o Daytona USA, ou Daytusa. Ou Daytonausa, né? Daytonausa, exatamente. Daytonausa Rock... Ô, Daytonaus, vamos lá. Puta que pariu. Bom, eu tive contato com o Sega Saturn na casa do meu primo, como eu disse. E os jogos que eu joguei eram os mais clássicos, né? O Virtual Fighter, eu acho que era o 2, não me lembro qual que era. Uma coisa interessante do Virtual Fighter, sim, que o pessoal que joga especialista. Eu não, joguei só For Fun, apertando botões e esmagando o controle, né? Mas assim, falar que o Smash Button. Virtual Fighter, ele é muito parada de técnica mesmo. Você pode fazer contra-golpe. É uma coisa bem interessante, que não vem ao caso, né? E Detonauts é um jogo muito foda. Eu vou falar de Detonauts, que é muito legal. Mas assim... Detonauts, cara, eu joguei muito em arcade quando era Office Boy. E depois, quando fui jogar na casa do meu primo, nossa, muito foda. Meu contato com o Saturno foi muito pouco, assim. O único jogo que eu posso dizer que eu joguei de verdade foi o Knights, né? Que até é bem... Ah, o Knights é bem... Ele é bem conceituadinho, assim, né? Mas foi assim, na época que eu joguei, tipo, eu tinha um PlayStation 1 do lado, sabe? E, tipo, ninguém queria jogar o Sega Saturno, sabe? PlayStation 1 cheio de jogo e o Sega Saturno, sei lá, os joguinhos meio zoados. Assim. Realmente, tem motivo dele ter falido, né? Ah, é que assim, a Sega tinha potência, né? Ele tinha uma certa potência gráfica, né? Mas os jogos eram zoados, eram sim, horríveis. Sim, a parte de produção, não sei o que a Sega... A Sega não tinha visão de futuro, né? Porque ela não tinha... Então... Olha... Olha o fanboy da Sega, a viúva. Eu não sou a fanboy da Sega. Eu me faço de fanboy da Sega, só. Me faço, no final das contas ele tá a tatuagem cega na bunda. Tu fala mal da cega, porra. Viu, aí, ó, tá se revelando, né? Bom, na sequência a gente teve o surgimento dele, que vem a ser o console que representa essa geração. Não, calma aí, Zabda. Põe uma musiquinha edificante agora, porque esse merece, vai, fala sério. Vou colocar agora aqui, vai. Joelma e... Nossa! Entre tapas e pi! Não, né? Por favor, chega. Não. Música edificante de verdade e anuncie ele, vai, por favor. E senhoras e senhores, tenho orgulho de apresentar pra vocês. Apresentar nada, né? Só falar a respeito um pouquinho do PlayStation! Então. Ei, coloca na edição, porque sempre quando eu falo pra você colocar na edição, você nunca coloca. Bota pelo menos mas coloca aqui daí a musiquinha do... Quando você liga o PlayStation, faz aquele... É legal. É muito legal aquele negócio, cara. Aquela logo, né, se quebrando, virando um PMS. Nossa, muito estranho. Que bizarro aquele logo. Ele surgiu no final do ano de 94. Aqui, na minha informação, não sei dizer realmente, na minha fonte, ele diz que não foi oficialmente lançado aqui no Brasil. É verdade isso? O PlayStation não foi lançado oficialmente no Brasil, primeiro? Que eu saiba, não. Que estranho, porque pra mim... A Sony só começou a ter representação real no Brasil agora, na verdade. É, tipo, o lançamento oficial do console no Brasil nunca teve. Até ano passado, o PlayStation 2 foi lançado oficialmente aqui no Brasil, né? É isso mesmo, exatamente. Começou com o PlayStation 2 o ano passado. Ano passado! É, velho, que pariu. Ai, cara. A gente tá quase indo pro PlayStation 4 e nego vem querendo lançar o PlayStation 2 aqui. Puta que pariu. É, os caras não levam a sério o Brasil. Realmente não leva a sério, né? Pra ter o Blanca como personagem característico do Brasil, é fim da picada. Não, mas meu primo é igualzinho. Não. Porra, Digo. Ah, não, Digo é teu cunhado. Bom, interessante falar ali que diferente do Sega Saturn, que teve um jogo que foi referência, né, que foi Virtual Fighter, estranhamente, um eu concordo e o outro eu acho estranho. Um que eu concordo que ele teve um dos jogos mais vendidos, que foi o Gran Turismo, que foi uma referência para os jogos de corrida, simulação, no PlayStation, né, porque foi o jogo pra época, né? E o outro aqui que foi mais vendido, eu não sei como, que o jogo, eu odeio esse jogo, muito ruim, que é o Mortal Kombat 4, mas não sei se foi pela novidade ser um Mortal Kombat em 3D, assim. É, acho que sim, porque ninguém gosta dessa bosta. Né? O contato que eu tive com o PlayStation foi só com locadora. Eu gazeava aula pra jogar futebol com o meu amigo. E essa é a minha história com o PlayStation. E uma vez eu fiquei com medo assistindo uma abertura do Parasite Eve. Então foi isso. Meu contato com o PlayStation 1 é esse, cara. Não passa além disso. Caramba, Zabos. Por isso que eu falei, que eu tenho um certo hiato, assim, no meu mundo com os jogos, que eu não conheço muita coisa, entendeu? Porque eu fui conhecer a série, por exemplo, Metal Gear, quando eu conheci o Snake. Eu não sabia nem que existia Metal Gear antes, só pra você ter uma base. Caralho! Então, é por isso que eu falei, teve... Eu me sinto orgulhoso disso. Não, sim, porque você introduziu um Metal Gear em mim. Ele introduziu a cobra sólida em você, é isso? Não, eu falei Metal Gear, não falei só Snake. Nem vem, tá? Mas assim, eu não tive muito contato com os jogos pelo fato que eu trabalhava, pelo fato que eu estudava, aquela blá blá de sempre. E você, senhor Lucas? Bom, o PlayStation com certeza foi o videogame que eu mais joguei na minha vida. Eu Eu ganhei logo assim. Eu não lembro. Tem um. Puta, o meu. Você tem um hiato de videogame, tem um hiato de memória, porque eu não lembro da minha infância. Mas eu ganhei tudo junto, eu acho. Eu ganhei Master System, Super Nintendo e o PlayStation tudo junto, assim, um atrás do outro, sabe? Playboy? Posso explicar o que aconteceu? Fala, fala. Você sofreu um acidente, você teve amnésia, você não se lembra o que aconteceu. E pra recompensar, teus pais compraram tudo. Ô, filho, ai, que bom que você tá vivo. Compraram tudo de uma vez pra você. Boa, essa foi boa. É capaz, pra compensar é capaz. Os anos passados. Que horror. Na verdade, eu ganhei tudo isso com 15 anos, né? Eu tava lá... Ah, esquece, vamos lá. Porque, na verdade, eu fiquei em coma vários anos da minha vida. Antes de você aprender a andar, você aprendeu a jogar videogame, né? Ô Zabza, só cortando um pouquinho aqui os mais vendidos. Aqui eu procurei no rapidinho: Gran Turismo, Final Fantasy VII, Gran Turismo 2, Tomb Raider, Metal Gear Solid. É claro! Fanboy! Um, dois, três. É, esses daí seriam o top 5. É aqui na minha fonte, Wikipedia. É também uma bosta, né? Mas assim, eu com certeza, eu acho que ele pegou uma base, sim, que não é tão boa, né? Mas assim, eu digo que Final Fantasy VII foi revolução, né? Por ser, de fato, uma franquia de um jogo muito conhecido e se tornar em 3D, não que seja bom, né? Mas assim, foi uma novidade, o pessoal jogou pra caralho, né? E continua, Lucas, pra não te cortar. Mas eu joguei muito, assim, PlayStation, sabe? Eu, na época, não acompanhava muito, sabe, assim... só deixa eu te cortar, sabe o que eu lembrei que eu jogava bastante? Need for Speed 3, o Hot Pursuit 3. Nossa, eu joguei um único Need for Speed, foi um de rally, e nunca mais joguei nenhum. Eu joguei o 3, que dava pra fazer um comando lá, que você pegava um carro, pegava 222 milhas por hora. Mas enfim, volta. Nossa. O legal do PlayStation 1 é que todos os jogos tinham esses códigos, né? Síndrome, né? De Duke Nukem, né? Que é, porque a gente corria atrás de... Cheat, né? De cheat. De revista detonada. E comprava um Game Shark. E hoje temos o YouTube. O YouTube acabou com tudo isso, né, velho? O YouTube falou assim: toma aí, seus idiotas. Tapa na cara. O meu PlayStation era aquele grandão, o primeirão mesmo. E, cara, ele foi... Nossa, eu joguei tanto essa porra. Pra você ter uma noção, eu ganhei o Game Shark, né? Aquele que você acoplava atrás do videogame. E você fazia tudo no jogo, né? Você voava, cagava. Não, eu quase nem utilizava o Game Shark. Mas, assim, ele ficava o tempo todo acoplado porque meu videogame não funcionava. Nenhum jogo funcionava se ele não tivesse acoplado. Tipo, o jogo não funcionava. Era fita das drogas, é isso aí. É o vício, o videogame ficou viciado. Usou uma vez e não quer mais largar, né? Mas, cara, eu não tinha muita noção, assim, do que eram os bons jogos. Eu não acompanhava, era pequeno também. Mas, assim, eu fui jogando vários jogos, assim, de pouco em pouco. O jogo que mais me marcou, inclusive, é um dos meus, sei lá, diria meus top 5 de games da minha vida, que é Resident Evil 2, cara. Que, na verdade, foi o motivo do meu pai ter comprado, porque ele comprou porque ele gostou, né, do jogo. É, sério. E depois eu joguei demais, cara, Resident Evil 2. Então, eu joguei, assim, praticamente os grandes clássicos do PlayStation 1, eu passei a mão. Por isso que eu não dou bola tanto pra esses clássicos aí, porque eu não tive essa época, né? Aham. Uhum. Então. Não, era maldição mesmo. Maldição da pobreza. Menino vida sofrida. É, cara. Vendia pão pra minha avó, olha só. Nossa. Sério, saí bicicletinha vendendo pão pra minha avó. Ganhava 50 centavos por dia. Caraca, sua avó te explorava por isso, pouco. Por isso que eu jogava num bicho, né? Pegar os 50 centavos e transformar em 3 reais. Por isso que ele é viciado em jogo assim. Ele só mudou, né? Ele vende lá tudo chapéu na Steam. É verdade. Do Team Fortress, ele fica jogando direto. Mas é isso, cara. O PlayStation 1 foi o videogame que eu mais joguei e com certeza o que mais marcou, assim. Os jogos que mais marcaram na minha vida estão ali. Então, cara, eu acho que depois do Super Nintendo, a maior vivência que eu tive foi realmente com o PlayStation 1, né, cara? Uhum. Cara, era direto, assim, tipo, comecei na casa do meu primo, né? Sim. Porque era sempre assim, eu que tinha o Super Nintendo, né, ele não tinha. A gente sempre se reunia na casa da minha avó e jogava Super Nintendo direto. Aí ele comprou o Play 1, aí eu que ia na casa dele direto e jogava, tipo, era muito legal isso, cara. Ele gostava de jogar jogo de futebol, né, cara, porque ele sabia que eu perdia, então era cegado, cara. Eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a odiar jogo de futebol definitivamente. Já não gostava no Super Nintendo, então passou pro PlayStation 1, decretado ódio high five, profundo. Né? High five, cara. Eu também odeio essa bosta. Eu tive esse ódio recente, porque eu jogava bastante. Né? Eu só joguei o Superstar Soccer, né? Ah, mas esse é clássico. Esse é um futebol chato. É o único que eu joguei. Alejo for the win. Ei, pra vocês é Superstar Soccer, né? Pra mim é Superstar Sucker. Então, daí passou-se um tempo, assim, depois da... Acho que foi uns 3 anos depois, cara. Acho que foi em 97, sei lá quando que foi. Acho que tinha uns 10 anos já. É, uns 10 anos. Aí... Não, 97 não. Então foi em 2000, mais ou menos. Um pouco antes de ganhar o Play 2, assim, sabe? Fiquei uns 4 anos ainda com o videogame. Cara, e era true, demais, né? Velho. Assim, era muito... Era muito legal. Não tinha... Cara, eu fui jogar Metal Gear também... Eu comprei o PlayStation 2. Joguei o contrário, Metal Gear. Joguei Metal Gear 3. Ah, você falou, né, no cast lá que você inverteu tudo, né? No cast 7. Inverti tudo, tá ligado? E se eu soubesse, eu teria jogado no Play 1 mesmo. Aí, o que eu mais jogava, cara, é por causa do meu pai, porque ele comprou o Medal of Honor. Nossa, joguei isso pra porra também, nossa, como jogava. Cara, era horas jogando aquilo lá, cara. Nossa, demais. Teve muita gente que o GoldenEye deu aquela marcada, né, de jogo multiplayer e tal. Pra mim, acho que, assim, eu joguei GoldenEye, mas o que eu mais joguei, com certeza, foi o Medal of Honor. Ah, assim. No GoldenEye eu digo que marcou mais pra mim, porque pra quem vivia em locadora, marcou mais o GoldenEye, porque se ele pegava a galera, jogava em 4 pessoas, né? E é aquela coisa sempre. É, então. Então, e joguinho assim que eu ia pegando, que nem teve um que é o RC Revolt, cara, que era corrida de carrinho que controle remoto. Acho que os que mais gostei, assim, eram os de corrida mesmo, sabe? O NASCAR Rumble, Hot Wheels Turbo Racing. Gran Turismo. Não, o Gran Turismo, eu achava um porra aquele negócio, cara. Não, era muito simulação. Era muito simulação, muito cara. Ruim, eu não sabia, cara, fazer curva direito. A única vez que eu dei bola pra um Gran Turismo foi quando o meu tio foi pros Estados Unidos e trouxe um PlayStation 2 de lá com o jogo, né? E eu joguei uma vez e falei, nossa, revolução, cara, tão no futuro. Toro, muito foda! Aí eu falei, beleza, joguei umas 3 vezes e enjoei. É, cara, muito enjoativo, só quem é parado por carro. Pra quem é true mesmo, né, porque é o jogo tenso, assim, por natureza. Ah, pra quem é chato, né, basicamente, porque é um jogo ruim, velho, pelo amor de Deus. Não tem diversão nenhuma naquilo. Cadê o Need for Speed Feelings ali? É, um pouco de realidade, né, por favor. Sim. Se eu quero realidade, eu cato 1001, eu vou na rua. Mas assim, a gente pode dizer uma coisa aqui só pra alimentar uma lenda urbana, que seria o Nintendo 64, dito que seria um console de 32 bits, mas é claro que não. Porque... Tá no nome, né? É, porque o N64 não, mas falaram assim que a lenda urbana diz assim, o Nintendo 64, ele não é um console de 32 bits até o surgimento do Humble Pack. Depois disso ele vira o Nintendo 64, de fato, 64 bits. Mas isso é só uma alimentação a uma lenda urbana, né? É, que nem a história do Nintendo, dele ser 16 bits, né? Sim. Com o Super Nintendo, né? E com o Mega Drive, que na verdade ele não era 32, ele 16, ele tinha uns dois processadores assim que simulavam o gráfico de 16. Sim. É uma parada mais ou menos assim. É, bem maluca essa parada, né? Bom, o que a gente falou é que compreende aqui, né? Só pra gente resumir o nosso assunto aqui e pro pedido de música, que vai ter muita gente pedindo música nesse podcast, que é o seguinte. A era 32-bits, ela compreende quatro consoles, né? Que é o Amiga CD 32-bits, o 3DO, o Sega Saturn e o PlayStation. O PlayStation, com certeza, ele ganhou muito mais destaque. Ele chegou a vender mais de 100 milhões de unidades, né? Esse dado, ele foi retirado em 2007, né? O Sega Saturn, ele vendeu apenas 8 milhões. Pro nível que seria a empresa da Sega, deveria vender muito mais, né? Uhum. 3DO vendeu 1,3 milhões, né? E aqui não tem os dados do Amiga CD. Né? É interessante dizer uma coisa que é para arrependimento da Nintendo, né? Porque parece que o PlayStation era para ser um console que a Nintendo tá fazendo junto com a Sony, e a Nintendo não gostou e a Sony mandou bala para frente e tá até hoje. É, isso aí é quente mesmo. Isso é true mesmo, né? É, isso é verdade mesmo. A Nintendo tava trabalhando com a Sony pra fazer um console novo, só que a Sony queria colocar o CD, e a Nintendo, não, o CD não vai dar certo, não quero isso, não quero. Queremos fita, né? Queremos fita. 3DO, não dá. 3DO. Ó. Não, para. Ai, caramba. E aí foi isso, cara. E a Sony falou, ah, tudo bem, vocês não querem fazer CD, então fica aí soprando fita, então, que eu vou aqui fazer o meu. E aí eles fizeram o PlayStation e se deram muito, muito, muito, muito melhor que a Nintendo, né? Cara, imagine a Sony se ela tivesse, de fato, fechado com a Nintendo, cara. Nossa. Mano, o mundo hoje seria muito diferente. Sim, se seria muito mais colorido, né? Só que menos realista. Cara, acho que seria utópico, porque eu acredito eu que nem Xbox ia existir, cara, na boa. Mas, cara, é assim, a gente não pode dizer se uma linha do tempo se alterada que a gente faz, porque às vezes alguém pode falar, não, quero fazer uma parada muito mais foda e pronto, né? Não, eu posso dizer, eu sou um viajante do tempo. Ah, vai lá. O apocalipse teria acontecido já, nós estaríamos agora comendo baratas e cheio de câncer gigantes na cabeça, nos corpos, seríamos mutantes agora. Sério. O mundo de Fallout, né? Só outro comentário também bem interessante, que eu fiquei pé da vida quando escutei o Nerdcast passado, que eles falaram sobre jogos. Eu me senti ofendido quando eles falaram mal do Metal Gear, cara. Cara, você tem que entender uma coisa. Os caras mais velhos, eles têm mais dificuldade pra aceitar Metal Gear. É verdade. Cê mas tem que entender não. Também que gosto é que nem braço. Tem gente que não tem. Ai, Jesus. Tá, não, mas. E outra coisa. Chinês tem coração. Cala a boca. Tem como comparar, cara. Tipo, cada um tem sua era. Que nem você comparará Charlie Chaplin com. Sei lá. O Stallone. Stallone. Seria foda. É de gênero e tempo diferente, cara. Uhum. Então, tem que discutir. Então vamos começar nossos pedidos de música. Senhor Lucas, por favor. Bom, a minha música é uma música que marcou muita gente, porque esse jogo se tornou uma franquia bem famosa, que é Silent Hill. Uia? Cara, esse jogo, eu era extremamente fascinado por esse jogo. Primeiro porque eu me cagava inteiro, eu não conseguia jogar de noite de forma nenhuma, mas... o jogo me viciou muito, que eu fiz todos os finais do Silent Hill 1. Eu terminava e começava de novo, Nossa, esse jogo é fantástico pra mim. Não jogo, sou uma puta. Você tem medinho, né? Medinho. Eu tenho medinho em jogos, eu confesso. Mas é uma bicha. Você não tá sozinho, irmão. Você não tá sozinho, cara. Não jogo Dead Space. Eu comprei e não jogo Dead Space, bicho. Não, tem medo. Mas é uma bicha mesmo. Puta que pariu. Sim, Snake, você joga Dead Space? Cara, eu não joguei ainda, cara. Nem um, nem dois, então não posso dizer. Mas Resident Evil, cara. Eu peguei uma vez, eu coloquei, cara. Quando eu escutei aquele Stars, eu... Stars. Beleza, tá bom pra mim. Tá bom pra mim, chega. Cara, eu desliguei. Isso que tava de dia. Eu já fiquei meio... Tá... Não é pra mim, não. Olha, eu vou falar que assim, a coisa é assim, ter medo, beleza, porque eu tenho até hoje, se eu jogar Dead Space, hoje eu vou continuar com medo. E gritar que nem uma mulherzinha, provavelmente. Mas a coisa é ter coragem de jogar, cara. O jogo é bom, você tem que terminar, não tem como. A música que eu escolhi do Silent Hill 1 é a música de abertura, logo no começo, aquelas CGs introdutórias. Sim, uma CGs muito bonita pra época. Sim, sim, ah não. Não, posso sacanear com a redundância? Por quê? Música da abertura na introdução introdutória. Nossa! Como, Breaker? No começo, beginning. Faltou. No começo, beginning. Ai, Jesus. Bom, mas enfim, depois de toda essa introdução, então... Música muito foda. Cara, ela já Akira dá... Akira um Yamaoka, clima... né? Ah, é um mestre, né, o Akira. Mas, cara, a música é sensacional. Porque ela já vai te dando aquele clima de frio na espinha. Não, eu tô escutando ela aqui, bem baixinho aqui, cara. E eu tô arrepiado, também. É muito foda. Cara, ela começa... Ela vai te levando, ela fala, cara, esse jogo vai te dar medo. A música já fala isso. Esse é um banjo, uma viola, não sei o que é que toca. É um banjo, muito foda. Mas toca muito rápido. E aí começa todas aquelas músicas estilo Akira Yamaoka, né? Todas as músicas dele são muito parecidas. E aí vai mostrando as cenas do jogo e tal, a introdução do jogo. E é sensacional, cara. Composição belíssima. Eu acho que, pra mim, entra no top 10 de músicas de games at all, assim. É uma música muito marcante pra mim nessa geração. Então, é a música opening de Silent Hill. Toca aí, Zabuza. Thank you. Daí, pessoal. Então a gente foi aqui summonado novamente, eu e o ENIAC do Sob Controllers. A gente foi aqui responsável aqui a participar dessa grande número do Game Track número 32, cara. Falando exatamente de 32 bits. Olha só que tempo bacana. Nostalgia, ENIAC, pra você? Ah, bastante, cara. Bastante, né, agora? Tá arrepio só de lembrar 32 bits. É, eu fiquei só meio triste, cara, porque o Zabza, quando solicitou a nossa convocação aqui, né, ele falou, não, vocês, cada um tem que escolher uma música. Então eu falei, o quê? No universo de 7 mil músicas possíveis, né, dessa geração, a gente tem que escolher uma só. Mais de 9 mil. Muito mais, né, milhões, milhares. E, cara, eu fiquei meio triste, mas 32 bits acho que marcou bastante aí, galera aí da época de 90 pra frente, aí teve né, esperanças, né, com revistas, Ação Games, abria e fechava, ia na locadora, só loucura, querendo de qualquer jeito a geração 32 bits, né, cara? Já é difícil escolher uma música de um jogo só, imagina de uma geração inteira. Uhum, que marcou, né, a geração inteira. Que eu queria ter jogado, cara, 3DO, juro, cara. Nossa, cara, eu me rasgava, cara, que eu queria ter jogado um 3DO, cara. Ah, eu lembro, cara, quando eu tinha Super Nintendo ainda, todo mundo se achando que o 3DO ia matar os videogames. Aí chegou o PlayStation matar o 3DO, né? Tudo bem. É verdade, porque deu diferença de um ano, né? Uhum. Diferença de um ano, cara, chegou o PlayStation ali em 94, no final de 94, e dominou, né, cara? Foi... A galera ainda tem muita galera que curte Nintendo 64, né, mas... Vamos falar a verdade, né? Acho que a geração PlayStation foi o marco da 32, né, cara? Ah, com certeza. PlayStation dominando até o Nintendo 64. Polêmico. Então, ali, cara, do PlayStation, né? Se a gente for comentar por cima aí, não sei se a gente pode alongar muito aqui. Cara, teve muito jogo bom, né, cara? Teve muitas franquias que começaram no PlayStation, né, cara? A gente teve ali a parte de Resident Evil, a gente teve Gran Turismo, né, cara? Silent Hill, Dino Crisis. Nossa, teve muita franquia, cara. E, cara, eu escolhi uma música pra mim. Você chegou a escolher a sua já? Já, tô esperando aqui. Vai você primeiro. Então, beleza, cara. Eu vou contar um pouco da história que eu vivi com esse jogo, cara. E depois eu já vou emendar minha música. Então, dentro de possibilidades como Biohazard, cara, Castlevania Symphony of the Night... Nossa. Ligado? Várias, cara. Vários jogos que, meu, me marcaram muito na geração PlayStation. Eu vou ficar com uma música de um jogo, cara, que me marcou muito, que foi Final Fantasy Tactics. O que que aconteceu com esse jogo, cara? Olha só, Iñaki. Feliz da vida, descobri a existência do PlayStation. Cara, quando eu vi que começaram a vender no shopping, sabe? Você ia lá no shopping, olhava... Ficava maravilhado com aquelas caixas, cara. Falei, não, faça o seguinte, eu vou comprar, juntar minha mesada aqui, juntar Natal, presente de aniversário, presente de tudo e vou comprar um jogo. Comprei, cara, um jogo, o Final Fantasy Tactics, cara. E fiquei melando aquele CD, cara, com aquela caixinha. Acho que fiquei uns 3, 4 meses, cara, até chegar numa data pra receber o videogame, tipo Natal, assim, sabe? Então, eu tinha ganhado de aniversário, consegui juntar lá pra pedir pra aniversário, cara. E fiquei outubro, novembro, dezembro, cara. 3 meses agoniado com a caixinha. Querendo jogar e via iCard, via foto, e via ali a menu, e lia tudo, e ficava com o dicionário, já sabia tudo. Só nos faltava jogar, cara. E daí descobriu que o jogo era ruim. Tá louco, maluco? Não. É muito bom, cara. Final Fantasy Tactics, essa geração de... Como que é? Isométrico, né? Visão isométrica, com estratégia, cara, com enredo. Nossa, o enredo, cara, olha, é muito bom. Muito bom mesmo. As histórias que ocorrem dentro do jogo são marcantes, cara. Só pra deixar claro que eu adoro Final Fantasy Tactics. Antes que me matem na rua. E, cara, enredo, tem o Hans, a família dos Belouv, né, cara? Tem toda a intriga de sequestro. Nossa, cara, zodíaco, missões, contratações, classes, profissões, dinheiro, lutas infinitas, cara. Ó, aqui. E, cara, vamos lá, vamos tocar essa música, senão eu já tô falando demais, né? O vídeo já vai me matar. E toca aí Decisive Battle. Aí então, Rubens, você falou do Biohazard. Tava pensando, cara, que não tem. Eu não lembro, pelo menos, de nenhuma música do Biohazard ou do Resident Evil que tenha marcado. Acho que não é um jogo muito focado em música, né? Não, cara, é em grito mesmo. Desespero. É, muita ambientação, muito cenário. Música até que não tô lembrado. Mas enfim, nada a ver com o que eu escolhi. Um jogo que acho que o que mais me marcou, que me fez um fanboy instantâneo da série, foi Metal Gear Solid. Rubens, acha alguma coisa de Metal Gear? Jogou, não jogou? Polêmico. Não, eu gosto, cara. Gosto de Metal Gear. Eu só acho complicado atualmente como ele ficou, entendeu? De 2 horas de enredo pra você jogar meia hora é sofrível, mas é tesão. Vale a pena, cara. É, eu sou do tipo que eu gosto disso, mas eu sou estranho mesmo, então... Eu gosto desse enredo complicado que arrasta e demora. Acho que só Metal Gear tem esse direito também, acho que nenhuma outra série, as outras séries ficam chatas quando fazem isso. Isso, com ele eu acho que ainda funciona, cara. Eu fechei o Metal Gear Solid 4 PS3 e ó. Hideo Kojima é um gênio maluco, né? O cara consegue fazer essas coisas. Enfim, você escolheu a música de abertura, a música tema do Metal Gear, que tem 1 milhão de versões até, mas daí pra ficar um pouco mais diferente, escolheu a música de alerta do Metal Gear. Não sei se o Rubens lembra dessa música. Não, mas vou lembrar exatamente agora. Quando alguém te encontra e toca aquela sirene desgraçada e toca a música, eu tenho medo até hoje quando escuto. Ah, lembrei, cara. Nossa, ela é icônica porque ela é de todos os jogos, né, cara? Split Pizzeries. É, não sei se foi Metal Gear que começou isso, mas na era 32-bits que a gente começou a ter orquestra no meio das músicas e... Toda aquela coisa mais trabalhada que saía do chiptune, né? Vários canais, né, de música, cara. É verdade. Foi uma... Era um revolucionário pro áudio, né? É, de quem que são essas pegadas? havia falado no cast, né? Minha música é do Medal of Honor, que é um jogo marcante pra era do PlayStation 1 e alguns jogos do computador. Depois morreu, que tudo começou a virar a mesma coisa, com algumas variações. E Medal of Honor pegou... como que é? Wolfenstein? Jogou no lixo, pisoteou. Que muitos adoravam pelo fato de ser tema de Segunda Guerra Mundial. E ele revolucionou, cara, de um jeito, assim. É uma jogabilidade complicada, porque não é que nem hoje em dia. Você, de um lado, você tem o movimento dos pés e do outro da câmera, né? Da visão. Era misturado. Se você vai pra frente com o analógico esquerdo, você mexia os pés. Se você virava o analógico esquerdo pra esquerda, você olhava. Tipo, o pé e a visão tava no mesmo analógico, no mesmo dedo. E também, do pé e a visão tá no outro, do direito. Interessante falar também que o analógico ele veio com o controle do 64, né? Depois ele foi introduzido ao PlayStation com o DualShock. Exatamente. E outra, isso quando vinha o controle com analógico, né? Ah, é que era um opcional, né? Não era todos os consoles que vinham. Era opcional. É, o meu primeiro controle não tinha analógico, o meu segundo que teve. E jogar aquilo lá sem analógico, cara, já é ruim com. Aquilo lá é pior sem, cara. É a velha história, né? É meio complicado. Eu joguei esses dias aí o Black Ops. É interessante, assim. Eu me dei bem, assim. Eu tenho que pegar um pouquinho mais de prática, né? Mas eu, pra mim, é sossegado. Eu não. Eu não devo admitir que problema. Eu nunca tive problema, até porque eu nunca fui jogador de PC. Então, tipo, os jogos de primeira pessoa eu sempre joguei em console. Nunca tive problema, assim, de falar, meu Deus, que bosta, que horrível. Mas quando você pega num jogo no PC, você sente a diferença, né? Que realmente o mouse não tem como mudar, né? Não tem. Mas, cara, e é um jogo assim. Tava vendo as trilhas sonoras. Eu assisti com o meu pai esses dias um filme de guerra. Cara, a trilha sonora realmente lembra esses tipos de filme. Ah, mas como a gente disse na primeira vez que você pediu uma música de metal. De Metal of Honor? Metal Gear, como eu falei? Metal of Honor. Metal, né? Metal da honra, né? Tipo, Metallica das antigas, né? O cara que produziu ela é um cara que faz trilha pra cinema, né? Pra filme épico, sim, cara. Mas só que, tipo, e era filme antigo, na verdade, né? Que a gente tava assistindo pós-guerra, 1954. Mas é o clima, né, cara? A emoção da guerra passada pelo Paradis. Pela música, sim. Cara. Porque, tipo, o filme, se você for ver, é uma porcaria, muitas vezes. Só que a emoção que passa na música te dá um outro clima. Você tem uma outra visão daquilo que tá se passando. E no jogo é realmente aquilo. Porque você tem uma tensão, porque você tá jogando sozinho. É você contra um exército na nazista. Pelo fato do PlayStation 1 não ter tanta potência gráfica, assim, para aquilo que o Medal of Honor queria, ele tinha aquele clima mais obscuro, assim, então você tinha aquela tensão, assim, de jogar. Porque, onde que o cara vai sair? Pô, tá vindo tiro da onde? Então, é esse que é o legal. E essa música que eu escolhi, The Radar Train, e só pra lembrar o nome do compositor, era Michael Giacchino, alguma coisa assim, né, Zav? Giacchino, não é? Ele faz coisa de filme, não faz? Faz. Eles... O cara é foda. Ele... Teve um cast aí que eu falei sobre qual foi as músicas. O filho da puta fez trilha do Lost, cara. Toma essa, na sua cara. Caralho. Pensei, cara, putz, como que eu vou resumir o PlayStation 1 em uma música? Não tava fã, cara, pra mim. Então, vamos tocar ela aí, então? The Ride That Train. Toca aí, Zabuzito. We'll be right back. Fala galera, aqui é o Juninho do blog Violando 8 Bits, do podcast Beat Studio e do videocast Friday Crap, tudo ao mesmo tempo, junto misturado. Era pra eu estar aqui com o Panda, porém este saiu para beber e não atende o celular e não volta, então estou participando sozinho, representando o blog aqui e toda a nação russa. Eu queria agradecer aos Abuzeta, né, por estar aqui nesse Game Track super legal, falando da era de 32 bits. Puta que pariu, foi uma era super legal, foi onde eu comprei o meu PlayStation, fui até o Paraguai comprar meu PlayStation, e bem no dia que subiu o dólar, nossa, foi uma delícia. Então, cara, brigadão por ter convidado a gente, né, no caso eu, porque o Panda não veio, e a música que eu escolhi é a música do final do Resident Evil 2, do final B, né, que você termina o cenário A, depois você joga o cenário B, que seria a outra pessoa, né, mas não o outro CD. Bom, você entendeu. E... cara, música muito louca, uma balada, sei lá, a guitarra entra maluca depois dos 30 segundos e, pô, espero que vocês gostem. Falou, é isso aí. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Salve, salve, galera do Meia Lua X. Aqui quem fala é Túlio do Tudo no Pote. Eu estou aqui com a... Carol. E nós viemos aqui a pedido da galera do Game Track para pedir umas musiquinhas para eles tocarem no podcast temático. Qual que é o tema, Carol? O tema são os games 32-bits. E qual é o tema que você escolheu, Carol? Vamos aí. Escolhi o tema de um jogo que marcou muito minha infância, quando eu ganhei lá o meu PlayStation 1 no Natal de 98. E foi o jogo que fez eu me apaixonar mais ainda por mitologia nórdica. Eu sempre fui muito fã de mitologia nórdica, mas esse jogo fez eu me apaixonar completamente. E é o tema de batalha, que na realidade o nome é Unfinished Battle with God Syndrome, e é o tema de batalha de Valkyr Profile. Oh, que beleza! Jogaço! Então, pau na caixa, diria Gegé. We'll be right back. Legal, e se vocês curtiram esse som da era 32-bits, saibam que pra mim a era tinha 64-bits. Ah, sim, amigos. É, o meu tema veio direto do Nintendo 64. É de um jogo que nem é tão vangloriado assim. Os fãs gostam muito, mas alguns nem tanto. Mas eu acho que a trilha sonora dele é muito válida. É, vale a pena curtir, que é The Legend of Zelda Majora's Mask. Ah, pensou que era o Ocarina, né? Não, negativo. E essa trilha sonora, ela foi feita pelo Konji Kondo. Aquele lindo, maravilhoso. E o tema que eu escolhi hoje pra tocar aqui é o tema da Clock Tower no dia 2. Né? Se vocês lembram, o jogo passa durante 3 dias. E então o tema principal do jogo tem várias variações que rolam durante o jogo. E na Clock Tower tem também a sua variação pro dia 1, 2 e o 3. Mas eu gosto mais do dia 2, então som na caixa. Bem, é isso aí, galera. Essa foi nossa participação especial aqui pro Meia Lua X. E é isso aí. Acessem o Tudo no Pote. Vejam nossas colunas, podcasts e é isso aí. Tem um recado pra galera aí, Carol. Vamos agradecer o convite, né? Sempre bom. Sim. Obrigado por chamar aí o Tudo no Pote. E é nóis aí, parceiro. Nossa, você fez um monte de barulho aí, meu. Ai, foi mal. Não quero esguelar você, velho. Tchau, galera. Fala pessoal do Game Track, aqui é o Madruga Jackson e eu estou aqui para falar sobre o meu jogo dela de 32-bits. Bem, o meu jogo é o Guilty Gear de PS1. Esse foi um ótimo jogo, tanto em jogabilidade como no quesito mais importante para esse cast, que é a trilha sonora. E a música que eu vou escolher é a March of the Wicked King, do personagem Axel. Então, toca aí pra gente, Zabza! Fala galera, aqui é o Diego do site Phoenix Down. E agradeço a Buzeta pelo convite desse Game Track, né? E bom, a minha escolha ficou para uma das melhores músicas dessa era 32-bits, na minha opinião de merda, claro, que é a Times Square, de Chrono Cross, uma das melhores aberturas de games já feitas. E infelizmente minha experiência com o game é mínima. O jogo que eu comprei, ele veio arranhado e o cara que me vendeu sumiu. E... enfim, eu nunca dei a devida atenção a esse game que ele merece, né? E eu mesmo fui conhecer essa música já bem velho, o que é de um sucessor, do sucessor espiritual de Chrono Trigger, né? Um dos RPGs mais conceituados até hoje. E cara, sobre a música, ela é belíssima. Eu tive o prazer de ouvir ela no, na Video Games Live de 2009. Aliás, fechou a VGL com ela, né, cara, uma das melhores ferramentas que eu já presenciei. E eu já era muito fã dessa música e, cara, pra mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. E, bom, se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho no Phoenix Down, nosso foco são videocasts, né, temos reviews comentados, trailers comentados, top 10, gameplays comentados, tudo em vídeo, além de um podcast de gamer debate, né, que é o Phoenix News. E, bom, apareçam lá, www.phoenixdown.com.br e sobe a Times Square, por favor. Fala galera do Meia Lua X, aqui quem fala é o Godiris, e hoje eu tô aqui pra pedir uma música de um jogo que marcou a minha vida, que foi o Gran Turismo 2 de PS1, a música é a música do Rob Zombie, Hothead Herman Remix. Ela toca em torno de algumas corridas e ela é extremamente viciante, principalmente na hora que você tá correndo, então acompanha aí e toca aí. Yeah, I'm the one I feel. E aí, gurizada do Meia Lua X, tudo bem? Aqui é o Lanzonette do Super Controle. E vou aproveitar que vocês estão falando sobre as músicas da geração 32 bits e o que mais marcou cada um de nós. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre muita música que me marcou, que foi a geração que foi introduzido o CD, né? Sega Saturn e PlayStation da Sony, né? Nintendo, chupa. Ainda cartuchos na época, que pena, mas enfim. Eu poderia ficar falando músicas, por exemplo, da série Final Fantasy, da série Chrono, uma série que me marcou muito, Castlevania, Resident Evil, vários jogos que eu ouvi as musiquinhas, Grandia também, mas tem uma música especial que me marcou muito, que é da série Metal Gear Solid. O primeiro jogo, começar que foi o primeiro jogo que eu joguei no meu demo, que veio junto com o meu Play 1, e tocava essa, um pequeno trecho dessa música, que o nome dela é The Best Is Yet To Come, da Rika Muranaka. Estão ouvindo ela? Tá tocando no fundo, enfim. Esta musiquinha, primeiramente por ter sido feita como se fosse o tema principal do jogo, que toca bem no início quando tu tá no submarino, que o Snake vai invadir a Shadow Moses Island, que toca um pequeno trecho dela, e depois quando ela toca, quando tu vira o jogo, que mostra aquelas imagens de ursos polares, todo o ecossistema do Alasca, é uma música que toca qualquer pessoa, é uma música assim que mexe com o coração de todo mundo. E o que eu acho mais incrível dessa música é que ela, 10 anos depois, aproximadamente, tu joga Metal Gear Solid 4, se não me engano é no terceiro episódio, quando tu chega em Shadow Moses Island, de novo, 10 anos depois, tu vai passando toda aquela nevasca, passa aqueles robô-geckos, robô-vaca, e tu chega no heliporto e ela toca de novo, e tu vê os lugares, tu vê lá, surveillance camera, entre outros, e toca aquela música de fundo, não tem um gamer que não se emociona. Até os mais haters têm que admitir que é foda essa trilha sonora. Essa música foi a música que mais me marcou na geração 32 bits e voltou a me marcar agora na atual gen. Então era isso, chapas. É curto, mas é de coração. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, o Cedric Rocha vai abrir a bundinha, que eu falei de Metal Gear, com certeza. Vai ter gente que vai criticar, só que eu sou contra essas pessoas. Não, mentira. Enfim. Fica aí, um abraço a todo o pessoal aí do Meia Lua X. E o Jabá continua acessando o supercontrolepodcast.com.br. Um abaio para todos. Até mais. E curtam a musiquinha The Best Is Yet To Come. Beijos. E aí, galera, aqui é o Excel. Infelizmente, eu não pude estar participando da gravação desse podcast de leitura de e-mails, porque essa semana eu acabei de voltar de viagem e a gravação coincidiu de ser no dia que eu chegava. Deu problema no modem. Nossa, cara, uma confusão atrás da outra. Então, vou ficar só com uma humilde participação dessa vez. E pra minha música, eu escolhi a abertura de Daytona USA, de 1993, do Sega Saturn. Então, Zabuzeta, toca meu pedido aí. Olá a todos, eu sou Java Bock, eu sou do Game Track, sou do Game Podcast, e eu vim aqui para escolher a minha música do cast de 32 bits do Game Track dessa vez. 32 bits foi uma época bonita, com videogames bonitos, se bem que eu só tive basicamente um videogame na época mesmo, eu tive PlayStation 1, e só agora eu tenho Sega Saturn, e comecei a me interessar mais, e comecei a ver emuladores, mas enfim, isso não foi uma época que eu joguei tantos jogos, etc, mas eu sei que foi uma época que foi muito importante, respeito ela como toda outra época de videogame, como a 16, 8 bits, e a música que eu vou escolher dessa vez vai ser a música Balham Garden, do Final Fantasy 8, que apesar de não ser tipo, uma música tão grandiosa pra muita gente, ela acabou sendo meio importante pra mim, não por fazer parte de um momento importante da vida, ou coisa do tipo. Só que é uma música muito bonita e ela já me inspirou a fazer muita coisa. Eu já me inspirou a gravar podcast, já me inspirou a editar coisas no Photoshop, coisas desse tipo. Já me inspirou a ler livros, já li livros escutando ela. É uma música assim, que eu considero muito especial mesmo. Apesar de não ser tão badalada como que muita música que o pessoal vai escolher aí. Bem, é só isso mesmo. Eu espero que entendam e gostem da música que eu escolhi. Mas é só isso mesmo. Muito obrigado, galera. E toca aí, Balham Garden, Final Fantasy 8. Thank you. Bom, a minha música é de um jogo que eu passava algum tempo com meus amigos, naquela época que eu tinha por volta de uns 13, 14 anos nas locadoras. Eu resgatei minhas memórias e falei assim, nossa, cara, agora entendi porque eu gosto tanto de FPS. Siphon Filter. Caraca, mas peraí, Siphon Filter não é FPS. Ele é um shooter. Ele é um shooter no... É um TPS, third person shooter. Mas na hora que você ia atirar, você ficava naquela mira, né? Foi um dos grandes gêneros de shooter, né? De ação. Bacana, pro... Eu joguei muito pouco, mas era muito legal, cara. Era um jogo assim que, meu Deus, o multiplayer dele era muito engraçado, porque não tinha as armas genérica, né? Ele tinha algumas armas legais, assim. E aquela novidade de você jogar alguma coisa de tiro no controle do PlayStation, né? Jogando contra amigos, cara, foi... Cara, era demais, velho. Sério, eu passei muito tempo, gastei muito dinheiro nisso, em locadora, jogando Siphon Filter. Cara, eu não sei dizer como que esse jogo vai sair atualmente, né? Porque tem uma premissa de sair esse jogo recente pra agora, pra essa geração, né? Mas assim... PlayStation 3, isso. Exclusivo PlayStation 3. Não sei como vai ser, mas naquela época eu me diverti muito, né? E a música que eu escolhi também se chama Siphon Filter, e a música que a gente escutava antes de apertar o start, cara, essa música tocava, é uma música bem curtinha, mas aquela música assim, putz, vai começar a pancadaria, né? É uma música que ela não tem um clima, porque o Siphon Filter ele lembra um pouquinho uma mistura de uma coisa mais ação com Agente Secreto, né? É, ele era bem uma coisa de espionagem, sim, assim e tal. Na música tem uma parada de stealth junto com ação, então acho que a música ela é bem interpretada dessa forma, né? Então vamos tocar ela aí. E é isso! Pessoal, finalizamos o cast, depois de um monte de gente pedindo música aí. Vamos finalizar aqui com o Snake. O Snake tá sumido, né? Voltou finalmente. E o Lucas Bronze, que tá sempre nos auxiliando aí, esse lindo. Eu sou a lua, fico de satélite em volta de vocês. Hein? Ah. Chinês também é a lua, né? Chinês. Ah! Chinês. Para com essa porra de chinês. Cara, eu vou pegar ódio pela China, velho. Por culpa de vocês, cara. Não, sério. Por culpa de alguém só, eu. Então. É, por culpa dos Alves, filho da puta. Bom, a gente encerra mais um cast. Um cast nesse formato será só no cast de 64 bits, que a gente vai se voltar unicamente, exclusivamente para o 64. Se isso vier ao caso, realmente. Né, Isaac? Vamos ver se. Será que a gente chega lá? É, cara? Essa é a frase que eu queria que você falasse. Muito bem. Mas a gente vai chegar coloca assim. Coloca daí aquele. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Chegaremos lá. É. Chega assim. Chega bem de boa, né? Agora a gente tá no crime. Tá no clima. Chega tá gostoso. Nem por só a gente vai chega. Tá ganhando, né? Rios de dinheiro, né, Zabuza? Pô. Vamos fazer o tão sonhado macacão de Fórmula 1. Cheio de patrocinador. É, foi isso aí. Eu tô pensando em colocar um adesivo de patrocinador no meu carro, né? Já tem uma patrocinadora lá. Tem uma? É, Aperture Size. Ah, tá. Tá de sacanagem, eu quero um. Eu tenho um no meu notebook também, né? Enfim. Eu ganhei da minha namorada de aniversário. Esse foi o cast de 32 bits. Qualquer dúvida, falem suas experiências com essa geração, né? Qual console que vocês tiveram? Quais músicas, quais jogos, né, que vocês gostam de lembrar dessa época? Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco nos comentários aí, porque aqui não dá tempo pra gente falar todos os jogos, todas as experiências que a gente teve, né? A gente, como teve participação muito rápida de muita gente aí, né? Ou mande um e-mail para nós no gametrack@meluix.com, né? Siga a gente no Twitter, não coloca ciganos no Twitter, que nem o Snake coloca, né? Ciganos. São ciganos do Twitter. Ciganos, né? Os caras não ficam pra lá e pra cá, né? Ficam mudando. E eu tenho que corrigir os álbuns, não é meia lua EX, tá? É meia lua X. Sim, meia lua, tá, lua X. Não vamos confundir o site. É, meia lua X. O dono do site não sabe o nome. Não, eu tenho dislexia, cara. Pode ver que eu gaguejo demais. Eu tenho dislexia. Esses dias eu tive para minha aula lá, que eu dou aula voluntária de física, porque eu travei na aula e falei, ó. Vou parar a aula aqui que eu não tô conseguindo falar direito as paradas. Sério, eu falei, cara? Mas por isso que você é o mago da edição, cara. Porque no cast em si, depois de editado, não parece que você tá gaguejando em nenhum momento. Incrível. Sério, você é muito foda. Parabéns. Então é isso, Snake, muito obrigado. Muito de nada. Lucas, muito obrigado. Muito de nada, 2. E é isso, pessoal, a gente se encontra no próximo podcast aí, muito legal. Deixa eu aproveitar. Fala. Eu sempre faço essa pergunta, toda vez que escuto o cast da gente, nunca ninguém faz essa pergunta. Tem alguma dica, senhor Zabuzeta, para o próximo podcast? Eu diria que tem um número, 3. 3, esse é o enigma para o próximo cast, 3. Então vamos pensar. Ou 3 ou 6, né, depende da situação. Bom, ficamos por aqui. Dúvidas e comentários e e-mails, mande pra nós. E é isso, finalizamos e... Bye bye, pessoal! Chinês tem coração. Chinês vai deixar pra chinês vocês. Não tem coração, porra! Chinês, tchau, Lucas. Um beijo no seu coração. Pode ser desgraçado, filho da puta. Eu quero a sua morte. Veja no YouTube, coloca Welcome to Silent Hill. Welcome to the Silent Guns N' Roses, que tu canta? Não. Welcome to the Silent Hill. Essa pode, essa vai... Não, essa música é de espaço.